Salvador, Canal 6310, passou 1200 na FUCA, solicita direto já, mano. Controle, você está 3662. Salvador, boa noite. 360. Eu não sei se está por dentro da Elfa, mas está por dentro.